Atenção, caçadores do crocodilo. Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Espalhem a notícia. O DJ Patrese já chegou. Tragam pólvora. Mais pólvora. E deixem esse biruta explodir o bagulho. E prestem muita atenção. Quem não dançar, sofrerá com a maldição. Vai ficar sete anos sem fazer sexo. Homens, tragam o DJ Patrese. Vai morrer pra lá, desgraçado. Ah, então você que é o Patrese. Tô na área, meu irmão, bora. Qual é o plano pra essa noite? O plano, o bagulho vai ser doido hoje, papai. Bora pra cima. Tá esperando o quê? Vamos. Aperta esse play. Deixa comigo. E que converte o bagulho doido. E vocês aí? Dancem! Dancem! Começou o baile do Patrese! Então pode vir que hoje esse baile vai dar bom. DJ Patrese chega detonando muito som. E aí? A batida joga pra cima que vai começar! Pode vir que hoje esse baile vai dar bom. DJ Patrese chega detonando muito agora. Som. Tocando a batida que sacode o Pará. É o baile do Patrese, vem pra cá. Se é o baile que tu quer, então toma. É o DJ Patrese que tu quer, então toma. Se é a pressão que tu quer, então toma. Então toma, então toma. Toma, pai. Se é o baile que tu quer, então toma. É o DJ Patrese que tu quer, então toma. Se é a pressão que tu quer, então toma. Que tu quer, então toma. Toma, joga, joga, joga. Vai começar, vai começar, vai começar. E em nome de Priscila Bronze, vai começar. Um, dois, agora. Joga pra cima. Tá meio grau. Tá meio grau. E doida. As piqui tem doida. E doida, e doida, e doida. As piqui tem doida. As piqui tem doida, doida. As piqui tem doida quando tão no crocodilo. Vai. As piqui tem doida quando tão no crocodilo. Agora. E segura. As piqui tem doida quando tão no crocodilo. Vocês bem alto, bem alto, bem alto, bora. Em Belém do Pará, tá 40 graus. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Assim, e eu vou no rei, vocês vão no rei. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Quem é do Paysandu, dá um grito. Hey, hey, hey, hey, hey. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Hey, hey, hey, hey. Cadê a torcida do Remo campeão paraense aí? Joga, joga, joga. 3, 2, 1, agora. Hey. Hey. Bora pra cima. Bora. Hey, hey. Joga, joga. Peraí, só as mulheres, só as mulheres. 3, 2, 1, vai. Agora são os homens. Joga pra cima, joga, joga, toma mais uma. Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima, não para, agora, joga. Vai. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Tem que dar pro DJ também, porra. Ela quer dar pra você. Vamos pra cima. Então, porra. Mas ela quer o seu envolvimento. Ela quer dar pra você. Joga pra cima, vem. Ela quer o seu você. Toma, toma, toma. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! Quem tá solteiro, joga tudo pra cima e dá um grito! Joga, joga! Quem tem amigo viado aí, dá um grito, bora! Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho! Toma mais uma, agora! Artilharia! Prepara-se para atirar tudo que tiver! Caqueado, caqueado! Hey! Na pressão, tum, tum, na pressão, tum, tum, na pressão, para! Explode o bagulho! É caqueado no gigado! Mais pólvora lá vem! No piru, no piru, no piru, no piru, no piru, no piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, no piru, tô vindo aí. E pega ela, pega ela, bora! Joga! É muita hora, moleque! Preparem-se para tirar tudo que tiver. E toma caqueado, Vitor, te toma caqueado, toma, toma caqueado. Bora, Serineu, meu patrão Serineu, tá aqui com a gente. E o bagulho vai doidando. Um, dois, três, vai. Joga pra cima, joga. Senta, senta, senta, senta agora, vai. Se quer dar um rolê, tu já sabe qual é. O baile do Patrese é o verdadeiro puteiro. E o quê? Liga de infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem pro DJ pra trás, hein? Senta, senta, senta, senta, senta, senta pro chefinho, senta pro chefinho. E quebra pro chefinho, e quebra. Hoje eu vou fazer bagulho doido. Senta pro chefinho, do jeitinho que gosta. Vai ficar na placa, vai ficar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. All you people in the house, house, house. Toma! Joga pra cima, joga pra cima. 3, 2, 1, vira! É pressão e o bagulho doida. Patrese, baile do Patrese. Aqui, ó. Você partiu. Isso é pra todos, não quero mais. E agora, e agora? Não servia pra você. Você e vocês. E de mão dadas não ia andar. Agora pensa só. Com esse mundo de... Gira! Onde se não contou. Agora, agora. Toma caqueado, toma, toma caqueado no gingado e a tapinha. Vai, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha e a galera vai no clima. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Fim de beijar na boca, hoje dá um gritão aí, bora! Quem tá de rock doido, dá um grito! Mais pólvora do que? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Hey! Hey! Hey, hey! Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Bora lá! Meu parceiro Alan tá no rock, hein? Bora, pra sentar, pra sentar. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar 100 reais pra me doidar no baile do Patrese? Então toma! Pra me doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Ela te chama de céu, ela pega teu anel. Ela te chama de fã. E o quê? Vai lá! Ela te chama de amor. Total, é sal, é sal, é sal, é sal. Joga a mãozinha pra cima. É sal, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal. A nova do croco. Vai, vai, vai, vai. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Puta do crocodilo. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Cuidado, crocodilo. Vai! Agora! Aquele velho, vai! Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. Agora! Conhece. Olha o grito! É o grito! Bora! Anderson Melo! Bora, meu irmão! Agora! Ninguém japonês tá na área também, vai! Explode o bagulho! Quem gosta é o Caio do Rock! Bora! Bora, Serineu, tá comigo no comando! E aí, presidente Cidinho? Neto, ministro, também, Ademar Gonçalves, tá todo mundo da área. E aí? Deixa eu abraçar os parceiros também. Minha família Maguari, os humildes também estão na área. Tá todo mundo aqui, meu irmão. Bora, Neto, ministro. Bate bronca, garoto. E a Priscila Bronze também, patrocinadora oficial do Gigante. Olha só pra trás aí. Abraça a voz também a todo nosso Corco Live. Tá aqui com a gente, ó. A nossos humildes. Riquinho, garotão. Obrigado, viu. Dia 18 é tudo nosso, dia show. Show. Olha o baile, olha o baile. É o baile do patese que vicia a multidão. É o baile do patese. Tá ali meu top do Pará. Tá ali meu top do Pará. O patese tá doidão. O patese tá doidão. O patese tá doidão. Tá doidão. O patese tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Tá doidão. Malucão. Vira, vira, vira. É caqueado então. É caqueado então. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Bora, carioca, meu produtor. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Olha isso aqui, ó. Ei, bandida, não te apaixona, não. Ei, bandida, não te apaixona, não. Ei, bandida, não te apaixona, não. Agora, olha a Duke Golden, ó. Bora, Cristos humildes. Passei na R.A. Boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje, vou pro crocodilo hoje. Mais, mais, mais, gordinho desgraçado. Olha o baile, olha o baile. E a culpa doida. Prepara, prepara, prepara, prepara, vem. O rock é doido, a gente vai pra cima. O rock é doido, a gente vai pra cima. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Toma caqueado, toma no ligado. Um, dois, três, virais, pólvora. Joga, joga. O jogador do clube do Remo tá aqui comigo, bora pra cima! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Bora, Zedô! Se entregar. O garotinho do animal, garoto! E treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Ótimo, Timar, também. Obrigado, viu, Vitote? E pegou uma suíte top. Na sala, no chão me deito. Família Maguari! Cabeça não para, solidão me anta. É o baile do Patrese. Tá querendo. Crocodilo. Tá comigo. E o quê? Rindo. Essa música aqui é muito top, tá. Tu é doido? Me fazendo. Então vai, vai, vai, vai! Me provocou, tudo mudou. meu irmão, tô na área. Aí, Diego! Vai, Diego! Quero fazer tudo sempre quis. Hoje o blogueiro do animal, né, Madrans? O Diego, Renato Reis, Rayana Correia também tá aqui com a gente. Fala, Cris! Parceiro Leonão dos Humildes também. Hoje tá só um festão, garoto! Bora, Pan! O Japonês Produções e as gatas top! J. Moraes! Sempre nos melhores eventos, verdade! Ele tá no baile! Ele tá no Coco Man! O Romarinho também, o Maico e a família Crocodel da Guanabara. Aí, Fernando, o Davidson da Cabanagem. Todo mundo aqui, ó. Aquele abraço do Patrese. Tá no direito, bora. Te ame, não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Tudo na mão. Consertar o que fez. Sofri, senti assim. Essa aí, Patrese. Mas não vou chorar. Com o tempo mais. Minha amiga Priscila. Do Império do Bronze. É exclusivo Império do Bronze. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Bora, Marte! Super Hot Baile. Nunca mais. Marte da banda. Os brothers. Você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Não para, não para esse bagulho. E dói. Com gasolina, tá na área também, meu irmão. Bora, Raul, abre as patuas, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Toma, toma. Agora. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Toma, vem pra cá. Toma, vem pra cá. Marte pra cá. Bora, Marte. Moleque doido. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Queria. Daí eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Olha, daqui a pouquinho, acabando aqui, tem ponte show, papai. O baile do Patrese vai rolar no ponte. Vamos até de manhã. Hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. E aí, Neto? Parceiro Neto, ele chama aí. Hoje tá toda a sua comitiva aqui, garoto. A direção do evento manda pedir com carinho pra não jogar latinha na piscina, papel, não jogar nada na piscina, gente. Vamos brincar numa boa pra gente vir aqui mais vezes. Essa festa não é do crocodilo, essa festa é de você. E a empresária Cauane também do estúdio Moda K, bota no telão, Nenê, contigo. Estúdio Moda K e a Cauane tá comigo. Toma, toma, toma, toma, toma na batida, na batida. Estúdio Moda K, já comigo, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai, vai. O nosso comandante Caio também do Crau. Fechadão com o nosso grande parceiro, nosso patrão Edilson Assis. E aí, Marlon? Bora, garçom, bora, garçom. Bora trabalhar todo mundo com sede aqui perto do animal. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. E aí, Juninho? Juninho Punk também, obrigado, viu? Tá comigo! Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. Tá aqui pra machucar, vai! Agora! É aí, ó! Olha o Breno também dos humildes! Aqui, meu irmão! Você! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Oh, tudo que a gente viveu. Não sei se. E aí, empresário Quinho! Pra mim foi bom. Vocês! Empresário Pituca da Ponta, bora Pitu! Você disse que o destino nos separou. Que o plano e aí, Panda? Bora, Panda! SWAT na área, meu irmão! Por isso não tem tempo pra me ligar. E aí, Lourinho? Lourinho da família Peixe. Sua esposa se encontra aqui, né? Um animal, viu? Parceiro Rodolfo também dos Super Meninos. Obrigado, viu? A minhas crocoletes estão na área também. Beijão pra você. Bora, Bia, bora, Bia, bora, Lourinha. Meu parceiro, meu amigo, Austin Leão também. Aí, Austin, vamos pra cima também. Você tá no baile? Você tá aqui. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Você me deixou na habilidade, na categoria, bora! E não dá pra aguentar. E o quê? E o quê? Assina demais. Aí, John da Pedreira! A Fernanda também! Aí, Copio Dó, do Verdade, da Pedreira! É a Coife, papai da Pedreira! Fechado com o baile do Patrese! Bota no telão a Coife, neném! Vocês! E o quê? Olha o gritinho, gritinho, gritinho! Vai! Sabe aquele dia que você se foi? Agora, agora! Vai, vai! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Toma! Ai, ai, ai. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado! Mexe a cabeça e o quadril e vai mexendo a bundinha. Os humildes comandam também. Assim. Um, dois, três, te vira nos 30. A RS também fechado com o baile aqui no Cromo. Bora, Renata Silva. É Renatinho. E aí, Kikão? Parceiro Kikão também tá aqui comigo. Obrigado, viu, garoto? Mais tarde a gente vai estar invadindo ponte. E quinta-feira tem Caribe. Um abraço também, nosso grande parceiro Rafael Nascimento. Parceiro Henrique Paiva. Valeu, viu? E a Priscila Bronze tá comigo também. É japonês. Toma. Agora. Bora reduzir, bem na manha, bem na moral, pra te levar nessa festa assim, ó. O som bem reduzido, bem na manha, bem light. Vamos lá! E olha o DJ Patrese. Só 30% do crocodilo. Bem reduzido, animal. Mais de 12 mil pessoas. Você, que vontade de te ver, te abraçar. Bora, Vitória. O teu calor. Advogado Bill também, valeu, garoto. E ficar contigo a sós. Nos trancar, te despir, fazer amor. Até o sol raiar, até o sol nascer. Tá bom de chuva, vai lá! Caqueado, caqueado, caqueado! Hey! Hey! Hey, hey! Vira! Bem na moral, bora o Oxô! Leão! Aqui, ó! Olha o Kid Cavanhaque, tá comigo também, esse é velha guarda, meu irmão! Alô, Kid! Um abraço! Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você ai. Se me ama, se não me quer. Bora de dois! Fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Obrigado, Bruninho! O nosso diretor do nosso Coroco Live também, ali, ó. Se me ama, se me quer, se me quer. Olha no telão, hein, ministro. Império do Bronze. Patrocinador oficial do nosso Guilherme, Guilherme. Priscila, Marlon. Priscila! Da estrutura do crocodilo, respeitando os limites de poluição sonora, vamos bem na manha, vamos bem na manha. Tonelada, obrigado. Ei, ei, vou te mostrar o meu poder. E você vai pirar, enlouquecer, enlouquecer, desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. E aí, Michelle Silva? A Anne também. Aqui a Anne, né? Ai, amor. Como é que é? Me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor me satisfaz. Você me perdeu. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Ei, Yundi. Cai no meu lugar. Tonelada. Bem reduzido, bem na manha. Bora. Parceiro Marcelo de Lisboa também. Oxton Leão, para o Oxton. Fiquei longe, distante, pensando em você. Procurei um novo amor, eu gostei. Advogado Bibi! Um doce, e aí, Douglas? Eu quero. Não me abandona, pai. que o outro da pedreira, meu irmão. Fechado aqui com o Patrese. Joga no telão aí, nenê. Fechado com o baile, papai. Como é que é? Festa aqui perto tem, Patrícia? Rapaz, não sei não, pô. Parece que a gente tem concorrência, mano. Toda hora mando baixar o som aqui. Eu não me lembro de nenhuma festa aqui perto, Patrícia. Os dias felizes. Mas bora com o som reduzido, bem baixinho, a galera gosta. Marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. São amores, amores que matam. Então bora. Machuca, machuca, rapaz! E aí, Barros, do jeito que tu gosta! Olha o Miau! É Miau! Tá comigo! E aí, Bruna CB, tá comigo também? Um abraço, moleque doido! Olha lá com ciúme, ó! Lá com ciúme! Te amo, te amo! Meu amor, aqui foi em vão. Reduzido. Gostei, gostei, gostei, gostei. De novo! Coisas da vida. Vai lá! Isso complica. Vontade eu tá capiando. Desgraçado! Vamos! Essa putaria liga todo dia pra querer. Falou, bicho, é mó valor que eu falo, vai lá! Tô ligado que essa mina é mó safada, é desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai. Não é o homem! Sim, pai, sim. Não é o avião! É o bandido pra trás! Botei que pariu mais uma vez com mim mesmo. Bora de ver! Vai sentando outra vez. Vem sentando. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha. Puxa minha sainha. Bota pra fora essa linguinha. Me deixa. Agora vai! Que eu tô danadinha do semana. Pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Papo reto. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Vem do jeito! Então vai na pilha dessas mina aí. Que elas não querem ver você sorrir. Cadê o gritinho das virgens? Tudo mentirosa aí. Se atua, pega a visão. O gritinho das solteiras! Elas querem tudo. Das gostosas! Vocês! Não deixa se levar, vou falar de novo. Não deixa se levar, vou falar de novo. Amiga fofoqueira é amiga fura. O que que ela quer? O que que ela quer agora? Sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar, e ela quer sentar no seu lugar. Vai o divã! E ela quer sentar. E os nossos moleques do Store também, parceiro Udi, Renato Reis. Hoje tá só um festão, frente a frente, ó. Bora, Renatinho! Renato Reis! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. O cara vai estar no aniversário do Patrese tocando essa aqui, ó. Gabriel do Borel. A culpa é sua, não é? Agora! Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comigo. Primeiro de junho, para clube! Aniversário do Patrese, meu irmão, seu brother aqui, ó! Pega, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Beleza! O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Minha amiga, presente! Priscila, do Império do Bronze. Obrigado, Priscila. Sempre se dá um dia de receber você. Que comeu a minha tcheca, o Gabriel do Borel. Bora, Lineu! Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Sai molhado, é nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. É nesse vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. É nesse vai e vem. Não é Ipanema, não é a Sudão, é o Bade do Patrese. Vou contar pra minhas amigas. Bora que o ministro tá doido! Prepara, prepara! Prepara a dancinha! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Vamos dançando! Um, dois, três! Vai, doida! Xavito Lopes, aqui comigo também! Calma, diga, sai com o celular que vai matar a gente! Patrese, chama na praça, meu nosso parceiro Leque. Esquece abaixo, meu parceiro Micael dos Humildes. O Zezinho para esse. Para Cris, Cris dos Humildes. Olha o bigodinho do animal também. O bigode mais escroto do estado do Pará. Tá aqui comigo. Olha, Caio do Rock também tá na área. Rocha do Leão. Toda a galera aqui, Anderson Melo. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, vai, bora pro pai. E sábado, sábado tem Via Show, aniversário do DJ Gordo. E a cerveja é R$1 do começo ao final da festa. Descendo, vai, bora pro pai. Ministro, dá logo o papo, bom dia, dia 18, lá na Via Show. Qual é a parada? A mãe quis prender. demais, sua filha. Dia 18! Aniversário do ministro, do seu ministro. Trabalho pra vocês. Detalhe! Cerveja de graça, festa toda! Descendo, descendo. Bora, Felipe Lohome, pro Brasil, carioca! Todo mundo! Se quer dar o olé. Tu já sabe qual é o complexo da Penha, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola. Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim. Vocês, vocês! Falei assim, então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Bora, vambora, vambora pra cima. Hoje tem ponte, papai. O baile do Patrese vai rolar solto no ponte. DJ Anderson Melo detona por lá também. DJ japonês e o Patrese, é claro. E muito pagode pra galera, pai. Bora pra cima. Deixo você louca de volta. Meu amigo, meu amigo Thiago Sampler, um abraço, seja bem recebido. Hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Você, vamos lá pro... Um abraço do ministro! Do caô! Thiago Sampo, daí eu. E aí, Thiago? Tamo junto, moleque! Hoje, e agora? Senta, senta, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Vira! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Joga! Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Agora! A dança do Bruninho vai, vai! Meu amigo empresário, Bruninho. Bruninho Fantasminha já por ali. E a sua primeira dama. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, vai, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Joga de gaçada, vai. Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica. Bora, Renan do Betrão! Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. Não tem preconceito, vale todo, tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Agora, Leão. Vale lotadão, gera Olha o mé. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Joga pra cima, galera do Paysandu, galera do Remo, galera do Corinthians. E doida, e doida, e doida. Galera, vem, vem. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu? Vai tudo, engraçado. Agora! E doida! E doida! E doida! E doida esse bagulho, vai! Tô te falando que o Patrese é doido, então toma! Joga pra cima! Joga pra cima! Só quem tá feliz, só quem tá solteiro! E bate na palma da mão! Tá, tá, tá! Eu tô solteiro! Eu tô solteiro! Cadê o grito das mulheres? os homens! Agora! Não para! Rock, rock, rock, rock! Rock doido, gordinho, gordinho, gordinho, gordinho! O que é que tu fez? Eu fiz o... Eu fiz o... Tá, desgraçado, para! Vai! Eu fiz uma fogueira... Agora! Esperando, meu amor... Toma conta do guerreiro. Agora! O crocodilo que chegou. Ah! E sai do chão, sai do chão, sai do chão. Quero ver. Hey! Um, dois, três, vai. É crocodilo. É crocodilo. Agora! Não tem nada! E aí, Safo? Meu parceiro Safo tá comigo! Na minha quadrilha, só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, na minha quadrilha. É a boutique no telão, neném! Só tem gente fechado com o baile! Na minha quadrilha, simbora. Empresário Anderson! Segura a pisada, só na sanfonada, só na. Eu vou novidade! Bora, Vitor! Vai no capinhado! Aí do qual foi, né? Nossa, Sônica, só deixa batida, deixa. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa, deixa, deixa! Agora! Patrícia é tudo doido, mas dá certo, bora! É bagulho doido! Se vira! Joga, joga, joga! Joga, joga! Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é. Presidente Denilson, dos mal falados, é meu parceiro, pai. É meu amigo particular. Contemplar o sol do teu. E aí, morena, beijão. Linda de bonita. Na certeza de. E o quê? Bora, manda! O David Absoluto também. Bora pra cima, David! Eu me sinto. Vitote, tu chupa ou tu morde? Eu me afogo em si. Vira! Vai! I want to break free. Bora, bora! I want to break free. E doida! I want to break free from your life. Isso é crocodilo! O animal toca tudo do Pará. Três, dois, agora! Ah, se o som é valendo, meu. Bora pra cima, bora pra cima! Raios! Raios! Sei o homem do pastel. Pastel top lá no Juruna, no complexo. Come aí, ó. Deu branco agora de gastado. Depois de uma semana ela voltou. Tô pra casa. Toda arregaçada, não podia nem sentar. Agora! Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando, começou a me. Roda, roda, roda, roda! Roda tudo! E dei graças a Deus porque ela foi. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. E passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. O Caio do Crau também, o Marlon! Galera, tudo aqui com a gente! Ainda não comi ninguém. Pra cima, pra cima, pra cima! Só quem é rock doido aí dá o grito! Bora! Beleza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso. Isso é do ministro, né? E é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates. Põe no pulso logo bright. Que tal tá bom? De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho. Champanhe para o arco, é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentar. Pode rir, rima, não desacredita não. É só questão de tempo, um fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira os olhos, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra. E eu não era assim, eu tenho ódio. Te liga, sei, te liga no bagulho. Fazer o que, cê é assim, vida louca, cabulosa. Um, dois, três, agora! vontade de chorar. Talvez se eu tivesse. É foda, meu irmão, bora! Talvez hoje eu não estaria atrás. E tá chegando! Show do Racionais! 30 anos de carreira! 8 shows fechados no Brasil todo! E um vem pro Pará! Mas antes disso! Tem Mano Brau e Projota na Via Show! Carlos Cavinho também dos humildes, irmão! Te liga! Olha aí, Neto! Viu? É doido! Dá mau valor! Um, dois, três, vai! Bora, Bruninho! Bora, Bruninho. Vai no ritmo! Vai no ritmo! E doido bagulho! E o quê? E o quê? 10 horas da noite, vou sair fora. Amanhã não demora, é o sistema que eu gosto. Eu tô em cima, com 8 mano envolvido e 3 mina. A firma trabalha, é correria, é adianto. A correria, e o lugar certo é um banco. Bradesco, HSBC, o Itaú. Tudo no esquema, eu vou. Quis ir pra... Arou, arou, arou, arou, arou, arou. A batida, no batidão, vem. Cê já sabe qual é, né? Assim, ó. Hey! É música de motel! Olha, a gente tá perto do Sagitário, papai! Prepara a menina que hoje tem! Tem piscina e tudo! É música de motel! Joga pra cima! Joga! Joga! Bora! Vambora! Vambora! Bora! Bora! Bora! É o baile do Patrese! É o baile mais doido do Pará! Segura! Meu produtor Anderson Melo! É que produziu essa música aí. Anderson Melo. Oi, Melo. E aí? Bora, bigodinho. Bora, bigodinho. Bigodinho da produção. Essa música aqui explode. Tá no story do Instagram, papai. A galera me marca e pensa. Eu vou compartilhando. Pode gravar, pode gravar. Bora, UJ. Bora, Renato Reis. Bora, todo mundo. Na área, bora. E o Renato Reis, olha o último, doidão, cara. Agora vem! Bora, Renato! Bora. Renato Reis! Pra recordar, é? Então segura o coração, vai! Meu amigo empresário Ferrugem. Alô, Ferrugem. Só na mão. Manda beijo molhado. E agora, e agora, e agora, agora, agora. Agora eu sei porque ele é rei. Patrese. Lenny voltou, assumiu de vez. E o que, e o que? DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Agora. Eu curti muito a Sudã, porra. No SESI também, do Pinambá. Bagulho era bagulho doido. DJ Dino. E o quê? No andar sonoro. DJ Dino. E o Patrese vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. One, two, three, lá vem! Bola tonelada! É indiscutivelmente... Splash Banda. Só me lembro do tempo do Pituca. Eu pensei que fosse fácil. Ele está na área. Grande Pituca da Ponta. Meu coração. E estava enganado. Nós estamos lado a lado. No banco, Deus empolgado. Meu técnico de som só falta chorar. Estou angustiado de vê-la a meu lado. Junto com os empolgados. Com o outro no salão. Dançando com emoção. Uma linda canção. E o quê? Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência. A consequência de não ter lá por mim. Então, quem vai? Meu coração. Por favor, não se lamente. Porque realmente foi sua opinião. Bora, ministra! Você se machucou. Com certeza, DJ Patrese. Mentir. Como eu acabei de falar pra ti. Consequente. Essa festa é histórica. Bora machucar! Bora machucar! Começa aqui, pai, vem. Machuca, DJ Patrés. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por e o quê? Eu sei. É lá. Que nunca. Lindo de bonito. Consegui te esquecer. Já olha o Barros, velha guarda esse aí, meu irmão. Esse é meu amigo, velha guarda o Barros, papai. Tem que respeitar o Barros, meu irmão. Bagulho doido. Ei, mas não tira barato com a Lana, não. E é vovô também. Molece logo o coração dela, pai. Nessa aqui, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. E o quê? O meu coração chorou. Na manha, na moral. O que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. É Kid! Cavanha, quem conhece? Vocês, vocês, agora! O quê? Vem, filha, vem. Pra sempre amar. Agora! Toma! Em mim, no meu amor. Hoje tem Sagitário! Xerox. Aqui, ó. Alguém que vai me amar. Aí você. Bora, Renan Absoluto. E perdeu um grande amor. Lá vem, lá vem. Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Aqui o bagulho é doido. Bora. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Um, dois, três, vai! E toma caqueado no gingado, caqueado! E toma caqueado no gingado. Ministro, vai lá, vai lá, vai lá! Meu amigo empresário Eduardo Todd também, filhão do Ítalo Todd também. Moleque, o cara manda lá no interior do estado. Banda Amazonas. Não é um homem, não é um avião, não é um trem. É o baile do DJ Patrão. Refresco. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Tu pensa que é o super-homem que tá passando? Volte logo pra mim. Onde eu ando? Bebê puro, mas muito tá doido. Parceiro Pretinho também, a primeira dama, a Ellen André, a ti também, o Kid, alô Kid de Cabanhaque, alô Brasil. Só sei que estou mal, agora não tenho ninguém. Agora vem! Viver sem você é pior.